Não é só sua pepeca que tem mel. Não é só sua boca que sabe levar no céu. Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo. De graça eu pagando. Robson Mafra de novo. Ela terminou comigo, falando que eu não ia encontrar ninguém melhor. Ela só se esqueceu que em 2024 ninguém fica só. Tem gente demais no mundo pra você se achar na foto. Pelo amor de Deus, se toca. Eu tentei ser seu, já que você não quis. Então sou da Free Job agora. Robson Mafra é foda. Robson Mafra aqui de Belém do Pará. De Belém do Pará. De Belém do Pará. Não é só sua pepeca que tem mel. Não é só sua boca que sabe levar no céu. Hoje eu vou sair, vou atrás de um te amo. De graça eu pagando. Não é só sua pepeca que tem mel. Não é só sua boca que sabe levar pro céu. Hoje eu vou sair, deixar meu corpo suando. De graça eu pagando. Robson Mafra de novo.